No dia em que desapareceste, comecei por amar o silêncio, depois a neve, lentamente as sombras das árvores, para deixar entrar a noite no bosque. Depois aprendi a rezar ao vento, aos remos dos barcos, às nuvens diligentes sobre o oceano. Agora imagino-te, de mãos dadas com as gaivotas, pelo fim do verão. Sobra já pouco do vestíbulo do passado.